Antena Web Informação. Mistério em Teatro de Mistério. Aos domingos, às 5 da manhã, no Canal 1. Boa tarde, seja bem-vindo a mais um Antena Web Informação. O Jornal Expresso apresenta hoje uma importante ata da PT que dá conta do facto da Oi já saber do investimento comercial no GES, o Grupo Espírito Santo, por parte da PT Comunicações. A PT investiu cerca de 900 milhões de euros para o GES, o Grupo Espírito Santo. Quando a crise com o BES estalou, a Oi afirmou não saber de nada, mas agora há uma ata de 10 de julho que contradiz estas palavras. No final de julho, um importante incidente começou a dar-se com o desmoronamento do grupo BES, aliás, do grupo Espírito Santo, entre os quais o principal produto de capital da empresa, o Banco Espírito Santo. Na altura, a Oi colocou em causa, enfim, a parceria entre a empresa de telecomunicações brasileira e a portuguesa, que estavam prestes a completar uma fusão. Mas, ao que tudo indica, quer a Visabeira, quer a Oi, sabiam desta intervenção comercial, deste papel comercial no GES por parte da PT Comunicações. É o que revela a ata que o Expresso teve acesso, datada de 10 de julho. O Tribunal Constitucional volta a dar uma nega ao governo de Pedro Passos Coelho. Já era uma previsão do primeiro-ministro português, mas a nega confirmou-se ontem. Foi ontem mesmo que houve a reunião e a nega foi sobretudo dada com respeito à inconstitucionalidade da redução dos salários na função pública entre os anos 2016 a 2018. O Palácio Raton, todavia, aprovou a redução de salários na função pública entre este ano 2014 e o próximo ano 2015. Apesar de já não estarmos sobre uma exigência orçamental com a Troika, o Palácio Raton considera que continua a ser um caso de exceção, porque o déficit ainda é bastante grande. Mas a partir de 2016, o princípio de igualdade não pode ser violado e, portanto, tem que haver novamente um ajuste do salário mínimo a partir também da função pública. Era já, como disse, algo que o governo previa, face ao historial de negativas que deu o Tribunal Constitucional. Ao todo, e até ontem, tinham sido 8. Com esta passam a ser 9 e é o governo mais chumbado pelo Tribunal Constitucional desde 1974. O comboio de caminhões com destino à Ucrânia por parte da Rússia não passou da fronteira. A ameaça já tinha sido deixada bem clara, mas concretizou-se hoje. O comboio com cerca de 280 caminhões não passou da fronteira com a Ucrânia. Neste momento está ainda numa cidade muito próxima, Lugansk, mas é ainda em território russo. Recordemos que esta cidade, Lugansk, está sitiada e não tem água corrente nem luz desde há sensivelmente meio mês. Aqui vivem cerca de 500 mil pessoas. Já a metade delas terá saído, maior parte para a Rússia. Algumas para outras cidades, como Odessa, também no leste da Ucrânia. Esta é uma cidade todavia mais pacífica, embora tenha sido aqui que se registrou um dos episódios mais violentos, quando num incêndio na casa dos sindicatos faleceram 40 pessoas. O Campeonato Português começa hoje. A Liga de Futebol 2014-2015, a Liga Zona de Sagres, abre hoje as portas às 8 da noite com um Futebol Clube do Porto Marítimo. A equipa de Lotopegui vai jogar no Dragão e a equipa do Marítimo vai então também começar mais um campeonato a jogar contra um grande. Na época transata, ainda que na Madeira, os marítimistas receberam o Sport Lisboa Benfica. Bateram-no por 2-1. A equipa do Benfica acabaria mais tarde por se sagrar campeã nacional. A prova de que um resultado menos positivo não quer dizer necessariamente que tenha esta sido ou que venha esta a ser uma época má, caso se registre para o Futebol Clube do Porto. A equipa do... Aliás, este campeonato vai ser disputado a 18 clubes, algo que já não acontecia há muitos anos. Mas volta a acontecer, porque a equipa do Boa Vista é agora reintegrada no campeonato de futebol profissional, neste caso na primeira divisão. Esta reintegração acontece depois de a Liga Portuguesa de Futebol Profissional e depois a Federação Portuguesa de Futebol terem considerado ilegal a reunião que em 2008 ditaria a despromoção do Boa Vista Futebol Clube e também da retirada de 6 pontos ao Futebol Clube do Porto, bem como também da União Desportiva de Leiria. Nesse caso foram 3 pontos. A situação de gravidade apenas foi corrigida, ou seja, as restantes não tiveram efeito, até porque a União de Leiria já iria descer e o Futebol Clube do Porto não teria grande diferença, se teria 20 ou 14 pontos, já que de todas as formas seria mesmo o campeão nacional. Mas a descida do Boa Vista quase levou à falência um clube histórico da cidade do Porto, um clube português, que inclusive foi campeão no ano 2000-2001. Agora o Boa Vista regressa aos grandes, aos 18 primeiros, e para que esta integração fosse possível, a liga foi alargada novamente a 18 clubes. A equipa do Sporting vai estrear-se amanhã, frente ao Gil Vicente, no Estádio de Barcelos, às 20h, e às 19h, o Boa Vista entra em campo, num clássico, digamos assim, que já conhecemos bem, porque muitas vezes aconteceu. Sporting de Braga-Boa Vista. É no Estádio AXA que os boavisteiros iniciam a sua estreia, ou reestreia, ou regresso, à Liga Profissional, à Primeira Divisão, no jogo, como disse, tem início às 19h. Em casa, o Sport Lisboa Benfica vai receber o Futebol Clube Passos de Ferreira no jogo que tem início às 19h15. O Antena Nova Informação fica por aqui, mas regressamos amanhã, segunda-feira, às 13h25. Boa tarde, ouvinte, e até à próxima segunda.